Sinal 273, decolão 07, 198, controle. 198, muito obrigado, até. É. Oi, boa noite, Bono 884, estabilizado LS 10. Bono 884, contato visual, check trem, livre pouso na 10, vento de 100 graus com 11 nós. Livre pouso no 0, Bono 884. Bono 884 no solo, uso 1, no livre à direita, no 209. 209 ao livre, Bono 884. Salvador, é o Cometão no 00. Cometão no 00, prossiga. Está na intersecção hotel para cruzar. Está autorizado, cruzamento da 1028. Quando na Delta chama o solo em 121 decimal 9. Também. Salvador, boa noite, 3197, a linha e decola, pista 10, venta de 100 graus com 13 nós. Alinhada e decolada, 00, a linha e mantém pistão na 0. 00, a linha mantém pistão na 0. Cometa 1900, tem livre colagem da 10, venta de 100 graus com 12 nós. Cometa 100, decolou agora os 2419-8, controle. Antônio 00, chama controle, 119-8. Salvador, na zona de Bolfono. Pelo meio no 3, ainda colapsa 10, vento de 100 graus com 13 nós. Ainda colapsa 10, vou com 9. Torre Salvador, muito boa noite, estou 3662, apresentando a final, pistão a zero, visual já com passo. 3662, continua a aproximação, aguardando pista livre, aeronave alinhada de altura da decolagem. Continua, 3662. No meio no 3, decolou agora aos 49, controle 119.8. Controle 119.8, uma boa noite. Boa, TAM 3662, check train, livre pouso na 10, venta de 100 graus com 12 nós. Baixar travada, livre pouso na 10, 3662. Torre Salvador, TAM 3164, boa noite. Está a 2 milhas e meia, no fim de Sierra, final da 10. 3164, muito boa noite, é o número 2 para pouso, continue a aproximação, aguardando pista livre. 3164. Da 3662 no solo 5, na livre à direita no 209. Direita no 209, Tan 3164, cheque trem, livre pouso na 10, o vento é de 0,8, 0 graus, com 13 nós. Baixou e travou, livre pouso no 0, 3164, Tan 3. Torre Rocha na 63, zona 0, 2 milhas do externo, boa noite. Boa noite, 63, zona 0, do Chané, continua a aproximação, aguardando a pista livre, número 2, prepouso. Gente, aguardando. Na 3164, no solo é o 53, livre à direita no 219. Livre à direita no 219, não é vista, na 3164. Oxanã 6310, livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 13 nós. Livre pouso 6310. Oxanã 6310 no solo 56, livre à direita no 209. 2961, 6310, boa. Oi, Salvador, boa noite, Alta 3858, tá visual para sair de ação. 3858, tem livre pouso na 10, usando de 100 graus com 11 nós, check trem. Para embaixar e travar, autorizar o pouso da 3858. No solo 00, livre à direita, 1219. Direita 219, 3858, boa noite. Boa.